comprar pedra. Uhum. É fácil comprar pedra aqui? É. Só quando tá suave. Como é tá suave? Quando não tem polícia na boca. Você fura quantas pedras? Depende, quando eu roubo eu fumo três.